18. 19-8, Brigada, boa noite. 001. Boa. Pronto pro táxi, o meu nome é Golfo. Ok, quando estiver pronto a gente coordena. Salvador, boa noite, sou 1868, meia milha do marcador externo embaixo do trabalho. Sente gol 1868, pouso autorizado na 0, vento 050 graus, 049. O último tráfego que pousou informou que a pista estava escorregadia. Sente 1868, confirmando, está livre o pouso então para o gol 1868? Afirmativo. para o táxi, o Gol 1, corrigindo 9250, 140. A bordo, alterna Fortaleza, 3 horas e 24 de autonomia. 9250, siga a VN, aeroporto de espera 1895, ajuste 1017, bom voo. Eu nativo no ponto de espera 1895, Gol 9250. Vamos 868, no solo 37, libera a direita, na 219, Oliveira. 219, Oliveira, Gol 7. 1868. 1868, confirma a última informação, pista está escorregadia? Aparentemente a frenagem foi boa, não notamos nada não. Ok, gente. Oi, boa noite, eu vou 9250, próximo ao ponto de operação. 9250, além da cola sem parada? Afirmativo. Além da cola, o vento 050 graus, 049. Gol 9250. A livre de colar de gol 9250. Fala, gol 1868, livrou. Fecha 9868, siga via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, jogou 9868. Solo, ou. Tower Ground, ou Chanel 6224, on which one ready for special level? 6224, wait, bond of go, park on at your left, and then approve the pushback and start up. Come back to taxi. Okay, after bond. Off go on our left, we're fully pushing fire call for taxi 6224. Passando para carro, meu nome é Golf. Sim, irmão, será coordenado. Oi, Salvador, boa noite. Eu vou no 723, sinal estabilizado e LS 10, visual com a pista. No 723, segue o trem, livre pouso no 0, vento 060 graus, 049. Livre pouso no 0, o trem baixou aqui agora. Gol 9250, decolou os 40, controle agora 119, decimal 8. 098, obrigado, boa noite. Boa noite. São Caju, controle 198, transporte 5135. Para Maceió, nível 370, 378, cola pela 190, para estudar a FUCA, caso 198, controle, 135, transmodo, voo 934. Raito 934, para o chuveiro, essa mesa. Romeu, Romeu, Golfo, decolagem autorizada, vento variável, 3-9. Roma 723, no solo 42, direita no 219. Direita 219, boa na 723, boa noite. Boa noite. Fala Salvador, boa noite, ao gol 1723. Chegou na 723, siga via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9. Golfo decolou os 44, controle 199, decimal 8. 198, obrigado, até daqui a pouco. Até. Salvador Ground Ocean and 6224 is ready for a taxi. We have 82 on board, 0215 during alternate Salvador. 6225, hold short on 310, tower 11895. Can 81017, good flight. Okay, hold short on 1810, call tower 11895, Ocean 6224. Torre Salvador, suporte. Xuxa, RM 264.0, da 104. RM 224, decolagem autorizada. Além da cola, 1-0. O vento 040 graus, 039. Além da cola, da 1-0, RM 224. Paulo Salvador, voo 934, puxa de estacionamento no Pistão 05. Obrigado, 934, puxa de estacionamento, chama táxi. Vou chamar para o táxi. Panamé 224, decolagem 49, controle agora 119, décima 8. 192, 224, gente. Para o táxi, voo 934, VAB 128, autonomia 2 horas e 30, alterna Natal. Voo 934, siga o Vienger, ponto de espera 1895, ajuste 1017, bom voo. Vienger, ponto de espera 1895, 1017, 934, bom voo. Salvador, boa noite, Gol 934, aproximadamente espera lá, tá no zero pronto. Boa noite, Gol 1134, ali decola uma zero, vento variável com dois knots. Autorizado, Neve, decolar uma zero, Gol 1134. Salvador, boa noite, Gol 1098. Boa noite, Gol 1098, continua a aproximação, aguarda a pista livre, informe baixada e travada. Baixada e travada aguardando, 1098. Nono 34, decolou 56, controle 199, decimal 8. 098, Gol 1134. Gol 1098, pouso autorizado, vento calmo, pista molhada. Vento calmo, pista molhada, isso, pouso 1098. Boa noite, tá, chegando a 2102, já passou o marcador baixar travado, reduzida mínima com o campo aviso. Salvador, gol 1098, liberando a porta. Dona 098. Boa noite, chega via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, gol 1098. Baixando 62, 12, no sala 02, libera a direita, 12, 19, vou livrar. Direita, 12, 19, uma boa noite, baixando 62, 19. Boa noite. Boa noite, fala, baixando 62, 19, liberando a história. Gantina, chega a ver aquilo para o pote 3. Aquilo para o pote 3. Torre, boa noite, azul 4107, final de 8 milhas. Sente, azul 4107, continua a aproximação, informa no externo com um cheque de trem, logística 2017. Reportará. passando externo, 4107. Vente azul 4107, vento calmo, pista molhada, pouso autorizado na zero. Ciente, livre pouso na 10, azul 4107. Baixa e travou, confirmando. Azul 4107, baixa e travou? Agora sim. Ciente. Pode diminuir um pouquinho o brilho do papi, um ponto a menos? Será possível, no momento, o 4107 está em controle da infra-aero. Patrino 07, na sala 07, tá livrando no 219. 219, boa. Sala boa, azul 4107. Boa noite, azul, siga via quilo para o Pat 3. Alfa, quilo Pat 3, 4107. Salvador, boa, é o Santa, de novo, pelo menos estabilizado, né? Aqui, Rita 10. Santa 3152, avistado, livre pouso na 0, vento calmo, pista molhada. Eu vou autorizar, pista 10, com pista molhada, 3152. Chega via Alfa Juliette, Porta Melhor. Alfa Juliette, Melhor. Thank you. Salvador, boa noite, boa noite, 68, cliente da Abraço, solicita Aracaju. Gol. Boa noite, 68, para Aracaju. Noite 68, só um minutinho, cópia, Bravo confere. Prepara a saída Pulca, transição Aracaju. Aguardando, noite, né? Mike, X, Índia, prossiga. Ok, boa noite, é sua Índia que está parqueado na posição 10, que é 10. Solicita aí reporte, era mais que era sido levada para o parque 3, posição 2, Romeu. Ok, sente só um minutinho para iniciar o reboque, o Mike, X, Índia. Ok, X, Índia, aguardando. O Mike X-Ray Índia está autorizado o início do reboque e reporta no través do Gate 8. Ok, autorizado, reportará através do Gate 8. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, é 3600, 3 milha para o externo. É 3600, continue a aproximação, informe com o chefe de trem, o ajuste 1017, pista molhada. 3600. Tá passando sim, Bruno, abaixando travado, tá 3600. 3600, pouso autorizado, vento variável 39. Livre pouso 10, tá 3600. 868, pronto, cópia. Pronto, cópia, 868. 868, autorizado Aracaju, nível de voo 230, Golf 677, aerovia, da coluna 0, curva esquerda após a decolagem, Pucajuma após Aracaju. Aciona 5150, controle 199, décima 8. Boa noite, 68, autorizado Aracaju 230, Golf 677, decolando 0, curva esquerda, Pucajama Aracaju, 5150, transponda, 198, voo 1868. Está pronto para o pushback, tramento, portão 02. Gente, 968, protegimento correto, reporta pronto para o taxi, autorizado, pushback, acionamento. Vai reportar. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, Meu mais esse Corinthians, através do VT8, já segue ou aguarda? Estimativo, pode prosseguir até através do Gate 6. Até o 26. Boa noite, 68, inicia? Confirma. Vai iniciar em mais um minuto, estamos aguardando o cheque de segurança aqui. Sim, sim. Salvador, gol no 170. Gol no 170, prossiga. Sim, informação Bravo, autorização para Campina Grande. Então, minuto cópia, 170. Vai dar. No 868, desconsidere a autorização, mantenha a posição e aguarda nova autorização para iniciar o pushback. Certo, agora não. TAM 3600, autorizada Juliette para o portão 4. Juliette para o 4, TAM 3600. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370. Decola pistão na zero, curva esquerda após. Cumpre o perfil Puca, transição Zipá. Aperto Luno a zero após Nilma e após Protec conforme a rota. Aciona 5154, controle Salvador 119, décima 8. O gol 1170. Autorizado para Campina Grande, nível 370. Decola o perfil da saída Puga, transição de par, segue via APSU 1-0 após Neuma, então conforme a rota. Acendo 5154, controle 198. Correto, informa pronto, pushback e acionamento, portão 3. Pode estar pronto, gol no 170. Suíde através do 2-0. Guarda.